Atlântida, Atlântida, Atlântida. Todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM em todo o sul do Brasil, 6:03 deste início de noite de segunda-feira fria no sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos chegando com a telefonia imbatível do Big pelo seu rádio. Bom, e vamos pedra. Assim até as 19:00. Que cabelo bonito, Marcos Piangers. Muito obrigado, culpa do Marlos. Já havia cortado hoje à 1:00 PM, não? É culpa do Marlos. Eu já havia cortado, mas num evento que fui da cerveja, aquele lá, o cara me olhou e me falou assim: preciso de um advogado. Eu falei, por quê, meu? Pra processar o teu cabeleireiro. E aí, o que aconteceu? O Piange sentou na cadeira e pediu capricha. E aí, o cara entendeu? Pra bicha. Fala, Cajezinho! E aí, bom final de tarde! Beleza, Mr. P está conosco! Aí, Maurício Amarelo! Oi, aí, beleza? E era íssemos, né? Sim, era íssemos, meu nome é Alexandre Fetter, vamos até as 19 nesta boa vibe do Pretinho. Faltou o pica atrás, né? É isso, corta na frente e pica atrás. As familiares e amigos de jovem assassinado em saída de casa noturna de Porto Alegre fazem protesto. O Wagner Boira Cardoso, de 26 anos, foi atingido por um disparo depois de sair da casa noturna Rose Place, no bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, na madrugada de domingo. Ele foi atingido pelo disparo após uma suposta discussão com seguranças da Rose Place, que fica na rua 24 de outubro. Os homens... que eram policiais militares, né? Seguranças. A princípio, as informações não contam disso. Os homens teriam perseguido a vítima e um amigo que teria sido agredido. Eles foram alvejados a duas quadras de distância do Rose Place, então comprova a perseguição, né? Certo. Eles foram atrás do Wagner. Os caras do Rose Place disseram que os seguranças não trabalham pra eles, que são brigadianos, estavam de serviço fora do Rose Place. Mas estavam cuidando do quê, então? Bom, quem tava pagando esses caras? Não. Mas eles estavam fardados da brigada? Não, estavam de segurança. Bom, então, da noite. Então trabalham pra alguém. E depois do acontecido, cada um foi pra um lado, né? Um foi pra Alvorada, outro fugiu pra... E aí os dois foram pegos. Sei. Acho que foi sábado à noite que aconteceu isso. Foi sábado, de sábado pra domingo. Eu tava ouvindo o rádio. Barbaridade. A Estrada Geral da Praia do Silveira, em Garopaba, desmoronou parcialmente neste final de semana por causa da ressaca do mar. É verdade, não foi bem construída. Diz, né? A praia permanece parcialmente isolada. Caraca. E as ressacas dos últimos dias fizeram desmoronar quase toda a pista da estrada, que a pouquinho não conhece, né? Ah. Que acessa ali a praia e só pedestres, motos e bicicletas conseguem passar pelo local. Que triste, não, né? Não chega carro mais lá. Pô, vai salvar a praia, é isso então, cara? Pô, coisa boa, natureza. A natureza foi lá e pediu, não chega mais carro. A natureza é sábia, né? Claro, de volta, mano, às origens. Né? Putz, cara, vai, eu sou obrigado, mano, a concordar contigo, claro, cara. Claro, mano. Mas ao mesmo tempo, pra que serve uma praia limpa, paradisíaca, com águas límpidas e tudo mais. Pode pegar uma trilha. Se tu não puder ir na praia, não, né? Se tu não puder ir com teu ar condicionado até a beira. O teu isopor cheio de latinha pra deixar tudo lá depois, né? Tá certo, tá bom. Pô, isso me lembra aquela vez que o Rosa foi inundado no canto sul, lembra? Dividiu ao meio, né? E mudou a geografia do Rosa. Horrível mesmo. Dólar atinge maior valor em 4 meses. A moeda americana avançou mais de 1%. Vendido a 1,87. O euro também teve alta e está sendo negociado a 2,23. Me explica isso, Marcos Pianches. Se o dólar subiu, o euro não tinha que cair? Não, porque vai cair o euro. Fica tranquilo. Não, mas o euro subiu. Mas sempre assim, né? O dólar sobe, o euro cai. Não, mas o euro tá caindo. O dólar cai. Não, o euro subiu hoje. Mas a lógica é essa, né? Subiu hoje por quê, o euro? Porque a Alemanha anunciou um corte até 2014, 80 bilhões. Isso aí. A Alemanha, que é a única economia ainda, entre aspas, saudável da União Europeia, anunciou ainda um corte pra ficar mais saudável ainda, e o euro deu essa subida. Mas vai cair mais, fica tranquilo. Aí, ó, mais. Eu acho que a Grécia vai sair do euro lá, acho que a Alemanha vai sair do euro, porque a Alemanha tá indo muito bem. A Espanha, Portugal e Grécia estão indo muito mal. Eles vão querer, meu, cada um cuida do seu, então. Volta pro Marco, será? Era Marco na Alemanha, né? Era um Marco, né? Era um Marco, pepino lá. Era Lira, Marco, na Alemanha. Peseta, Lira, né? Era na Itália, né? Cara, e como é que era viajar aí naquela época? Tu ia trocando. Tu ia trocando, cara. Tu ia trocando. Sobrava assim umas moedinhas de cada país. Não, e o pior é o seguinte: pior é tu ir pra aqueles países eco lá do leste europeu, porque cada um tem uma moeda diferente. E a última vez que eu fui, eles ainda não faziam. Já existia o euro, mas eles não faziam parte da comunidade europeia. Então eles tinham que. Cada paizinho que tu ia, tu tinha que trocar umas porcariazinhas de dinheiro. E cada câmbio era diferente, né? Ah, era complicado. Era complicado. Daqui tem a notícia aqui da Alemanha. A Alemanha anuncia plano para cortar 80 bi de euros no orçamento. É. Esse é o negócio, cara. Esse é o negócio. Quer dar certo, corta o orçamento. Diminui o custo. Os caras vão cortar custo. 80 bilhões de euros no orçamento. O Brasil só, não imagina. Tem isso no orçamento dele, né? O orçamento completo do Brasil não chega a 80 bilhões. Sabe quando fizeram a União Europeia, o euro e tal, o combinado entre os países era que a dívida externa de cada país fosse 3% do PIB. Hoje, da Inglaterra, é 70%. Bom, tipo assim, que é isso? Todos os países não fizeram dever de casa, aquilo que estava combinado lá no começo, todos gastaram além da conta. Tá, mas a Inglaterra não é euro, né? A Inglaterra é Libra, é, né? É Libra, mas enfim, a Grécia fez isso, a Espanha fez isso, o Portugal fez isso, e todos eles estão agora que o bicho está pegando. Ah, porque a China começa a desacelerar o franco. Franco. Tá bem. É até o franco suíço. Tá bom, depois dessa aula de economia. Nossa. Cara, eu ouço pessoas falando que vai despencar, meu. Os euros falando, não. As bolsas e o. Mas de novo? E o euro, e vai vir uma crise econômica, porque. Enfim, a economia ela tá sobrevivendo à base de injeção de moeda. Injeção de moeda, uma hora acaba. E uma hora vai acabar. Mas isso eu acho que é cíclico, né, cara? Não sei. Daqui a pouco história, daqui a pouco... Mas eu acho que as crises também são fabricadas, né? Claro, e a cada crise... Todo mundo ganha alguma coisa. Muita gente ganha. Exatamente. E a cada... no caso, nós não. E a cada crise, muitas ideias nascem, muitos novos negócios nascem. E assim caminha a humanidade, né, cara? A passos de formiga. E sem vontade. Isso. Duas mães divorciadas se casam em Portugal. É burra! Este é o primeiro casamento gay do país desde a aprovação da lei que permite o casamento homossexual. É que em Portugal as mulheres têm bigode, né, meu? Então, foi, passou. A Teresa Pires e a Helena Paixão se casaram durante uma cerimônia de 15 minutos no registro civil de Lisboa. Mas elas não eram divorciadas? Então, por que foram casar de novo? É boa. É, por que não foram só morar junto? Não, mas o interessante, elas eram divorciadas de homens. Sim, provavelmente, né? Pô, interessante, né, cara? Duas heterossexuais acabam... E agora a piada vai ser Maria e Maria estavam... Não é mais Manuel e Maria, né? Estavam na sala Maria e Maria. Maria e Maria. Ou, no caso, a Teresa e Helena. Teresa e Helena. Dois veículos Fiorino, da marca Fiat... Pegam fogo em menos de uma hora na grande... É a revolta das Fiorino. Fiorino, cara. É incrível, cara. Porque dois Fiorino não é o mesmo. São dois diferentes. Duas pegaram fogo hoje. Beleza, na grande Florianópolis. Na grande Florianópolis. O prêmio, aliás, como tem Fiorino e na Fiorino, grande Florianópolis, cara, hein? É verdade, cara. Não me espanta que peguem fogo dois Fiorinos. Aqui eu não vejo Fiorino, cara. É verdade, cara. Lá eu via muito Fiorino mesmo. É muita padaria. Muita padaria. O primeiro caso aconteceu por volta das 7:30 da noite de ontem, no bairro Jardim Eldorado, em Palhoça. O Fiorino tinha placas de Jaraguá do Sul e, segundo o Corpo de Bombeiros, um problema na parte elétrica do motor iniciou um incêndio. Logo depois, por volta das 8 horas, um outro Fiorino, menos de meia hora, com placas de Imbituba, pegou fogo na marginal da BR-101, no bairro Barreiros, em São José. Os bombeiros não souberam apontar o motivo do incêndio da segunda Fiorino. Então, se você tem Fiorino e tá na Grande Floripa, cuida! Cuide-se! Cuidado! Você que tá ouvindo as estatísticas não são favoráveis. A você que tem uma Fiorina e tá na Grande Florianópolis. Tá bom, 6:13, tá na hora do Sensacionais! Fotos do dia! Fotos do dia! no Pretinho Básico com Cagê. E aí, Girina? O Flatus do dia de hoje vai pro Vitor Matheus. O Vitor é ouvinte aqui do Pretinho. Vitor Matheus, velho, ouvinte da 6. E aí o pai dele chega em casa e o volume do alto do rádio tá tão alto que ele não consegue conversar. Claro. Eu me lembrei do Pianjas. O Pianjas disse: ouve o Pretinho, depois vai conversar. Isso, é isso aí, é isso aí. É a voz do Brasil inteiro. Dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. 8:11, Marcelo D2 bate perna no Leblon. Opa! Com quem que ele bateu? Procurando o quê? Não, mas ele bateu a perna ou ele... Bate perna de caminhar. Mas cedo, né? Já que ele acordou cedo, ou não dormiu, né? Geração Saúde. Não, o D2 dorme e dorme cedo. Dorme bastante. Porque eu sei, tô falando sério, ele dorme e ele dorme capota, cedo. Né, o D2. Capota, apaga. Fica babando. 9:21, Solange Gomes compra cueca no Rio. Ué? Pra quê, Solange? Mas quem é a Solange Gomes? A KG. Não, ela, quem é a Solange Gomes? Eu não sei. Ó, viu? Ex Humberto Martins. Eu também. Ela é uma gostosona da Playboy de uma década atrás. Ah, assim. Para. É mesmo? Não é a Solange outra. Logo Solange. Tu, cara. Bota no Google aí. Solange Google Gomes. Images. Tem certeza, mano? Absoluto. Tem a Solange que tá Frazão. Não, mas o que que não ela, tá além da tá capa da Playboy, por que que ela chegou na capa da Playboy? Quem é ela pra chegar na capa do Playboy? Gostosona, né? Sim, mas, tem várias mulheres gostosas que mas só do por nada, isso, claro. Na Playboy? Mas nunca vi. Sim, do nada, vão do lá. Nada, do nada. O BBB é do nada, né, meu? Não, mas aí tem muito várias, motivo. Tem, mas não, eu tem digo, várias, pessoas conhecidas, tem várias Playboy, meninas que acabam posando, que acabam saindo com uma fotinho lá na Playboy, naquelas sessões lá menores e tal, e dizem que fizeram Playboy, entendeu? Não, mas tem. Acho que ela é uma atriz, Zorra Total, alguma coisa assim. Então, por que ele tá comprando cueca? Pois é, eu não sei. Pro mais pro namorado, será ou pra eu ela? Eu mesmo compro cueca. Não. Tchê, eu compro calcinha. Pra quem tu compra, Pedro? Pra mim mesmo. Pro meu filho, algumas. Tá bom. 10:32, Jennifer Gardner paga cofrinho em passeio com os filhos. Essa é moda agora. Quem é Jennifer pagam. Gardner? É uma atriz de Hollywood. Muito gatinha, inclusive. É mesmo? Ela fez aquela Alias, né? É bem aquele seriado Alias. Ai, é branquinho, isso é bom. 11:46, sorridente Shakira desembarca na África do Sul pra Copa. Ela vai tocar na abertura. Parece que a Shakira foi responsável pelo atraso do voo da delegação da Alemanha. Aconteceu algum evento lá e tal que a Shakira atrasou o voo que tava, em que estava a seleção e da Alemanha. A Shakira, quando chegou, disse: estou aqui! Meio-dia 34. Thiago Rodrigues faz lanchinho em família. Aonde? No Leblon. Quem é Thiago Rodrigues? Cagê. Famoso ator aí da Globo. Ele pega um apresentador da Globo. Cagê, pergunta sempre pra mim o que tu não sabe. Quem é Thiago Rodrigues? Não sei. Tá bom. 13:01, com o decote poderoso, Eneida festeja aniversário com Bambam e Theo Becker. Cara, o Bambam é aquele Bambam, lá do... E o Theo Becker é o Theo Becker, aquele. Ah, o Theo Becker é o Theo Becker. Já Eneida, por exemplo, é do BBB também. Gorda. Ah, tá. 14:22, Ozzy Osbourne quer doar seu corpo pra ciência. Sou um milagre médico, diz ele. É verdade. Vocês viram a última do Ozzy? Ele foi pra Madame Tussauds lá, aquele museu de cera. Ficou sentado num banquinho assim. Sério, e as pitas achavam que ele era estado. E eu lhe tirava foto com ele ali. Dava um susto, tá no YouTube. Mas falando em Ozzy, a revista Rolling Stones da próxima edição vai ter duas capas: o Mick Jagger e o Keith Richards. Ou já é? Não sei, mas. Aí, olhando a foto do Keith Richards em 1972, é o Jonas do Grêmio, cara. Ah, não! Olha! Ah, forçou! Olha, então, em 1972. O Ozzy que participa do disco novo do Slash, vocês já ouviram? Ah, é verdade. Muito bom, é aliás. Que ele segue a fórmula do Santana, né? Ele toca guitarra e chamou um monte de vocalista. Isso, exatamente. Do Paulo Santana, né? Não, do Carlos. O Paulo Santana tava brabo hoje na coluna deles. Mas por quê, Pedro? Tava bravo. 15:56, Malu Mader e Tony Belotto vão ao restaurante no Rio. Ó, agora eu sei. Meio baita tarde. Manchete, hein, cara. 16:45, Justin Timberlake se diverte em jogo de basquete. Outra grande manchete. 17:34, Nora de Galvão Bueno posa só de lingerie pra revista. Ei! Ah, no caso, a mulher do Galvão Bueno. Não, a Nora. Do guri lá. Ah, do Cacau. Ou de um outro. Cacá e o outro é o? Não sei, o outro. O outro é o Robinho. Não. Não, cara, é Cacá e Dadã. Cacá é o automobilista, é o piloto, né? Isso, né? Dedé. E agora, questão de 9 minutos atrás, não mais do que isso. 9 minutinhos atrás. Tico Santa Cruz se exercita na orla do rio. Legal, bom. Tá bom. Aí. Tem que fazer exercício mesmo, tá gordinho, seu Tico? Beleza. Querido Tico. Tá gordinho, queridinho. Com esse frio, né? Ah. E o Tico tá ficando careca. Mas e aí, Mr. P, tudo tranquilo? Tudo bem, no frio encolhe, o Tico fica encolhido. Olá, bebês, adoro vocês, escuto as duas edições e gosto muito quando falam das mulheres. Coisa boa. Então vai a minha contribuição. Desculpa que eu recebi a informação, Popó Bueno. Ah, o irmão do Cacá Bueno, filhos do Galvão Bueno, mandou o irmão do KG via MSN. Obrigado, Chico. Muito. O irmão do KG é o Chico Chalaço. Cacá Popó. Todas as vezes que a gente teve dúvida aqui no Pretinho, foi o Chico. Chico Chalaço foi lá e respondeu. Com aquela cara de sonso. Ele é muito mais esperto que todos nós. É só o jeito de falar. Chico. E a família, né? Mas é uma baita saga, né? Carlos Eugênio, Chico, Popó e Cacá. Só um pouquinho, deixa eu só responder. Vai tu, Chico. Fabiana de Santa Maria, portanto, mandou a lista dos sonhos femininos. Um deslumbrante vestido, tomara que caia. Uma calcinha, tomara que tirem. Um sutiã, tomara que sustente. Um absorvente, tomara que não vaze. Uma meia, tomara que não desfie. Uma celulite, tomara que não percebam. Um salto alto, tomara que eu não quebre. Um namorado, tomara que me ligue. E um marido rico, tomara que morra. Que bom, né, Fabiana? Daí o que você queria. Que bom, né, Fabiana? Como falávamos no programa da Uma, todos os homens são iguais e todas as mulheres também. É verdade. Vai daí, cara, tem frases aqui. A Daniele Rodrigues mandou, por exemplo, essa daqui, ó. Frases pra pensar na cama, 3 pontinhos, do hospício. Existem 3 tipos de pessoa. As que sabem contar e as que não sabem. Quando um não quer, o outro insiste. Elvis não morreu, foi enterrado vivo. A fé remove montanhas. A dinamite, então, nem se fala. Quem ri por último, ou é surdo ou é retardado. Eu confesso. Não, aqui não dá. Tu não leu a parada, não, né? Não li. Ah, pô, Manelo, não. Um dá. Homem prevenido vale por 2, mas quem compra? Roupa suja se lava na máquina. Mulher grávida vive reclamando de barriga cheia. Essa é boa. E pra mim é melhor, até separei aqui por último, que é: a prática leva à perfeição, exceto na roleta russa. Valeu, Daniel. Beijo. Ah, cara, vou propor pra vocês que tenho 5 manchetes. Eu te proponho. 5 manchetes, aqui estão elas. E eu quero saber de qual das manchetes vocês querem a notícia inteira. Também? Tá. Pode ser? Tá, boa. Porque eu tenho baseado o. Então, o barracão, tenho baseado o barracão. É, desde hoje, desde minha volta para o barracão na tarde da Atlântida aqui em Porto Alegre e tal, em informações. Boa. Música e informação para o ouvinte da Atlântida, né, cara? Então eu tenho direto em sites de notícia aqui e tal. Então vamos às manchetes. Criança de 4 anos sobrevive à queda de terraço no 17º andar. Caraca. Impressionante. Outra, menina que morreu no Recife teria comido biscoitos envenenados. Não. Outra, coisa boa, hein? Raposa invade casa em Londres e ataca gêmeas no berço. Meu Deus, tem como não escolher nenhuma. Quarta, jovens que nasceram no mesmo dia em hospital vão se casar nos Estados Unidos. Legal essa, né? E a última. Cobertura mais ampla dos planos de saúde começa a valer. A dos que casaram no mesmo dia ali. Ah, essa aí dos que casaram no mesmo dia. Eu voto na primeira. Tá bem, vamos lá. Raposa comeu gêmea. Mas tem final feliz, né? Claro, a primeira é um baita. A criança caiu do 17º andar e tá viva, né? Vamos no da raposa! A raposa que entrou e matou 2 gêmeos. Vamos no da raposa, então. 2 jovens americanos. Vamos ver o que aconteceu com uma raposinha. Dois jovens. Faminta tava raposa. Tá louco. Vai no casal. Dois jovens americanos que nasceram no mesmo dia em hospital vão se casar em Easton, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eles pretendem celebrar a união no dia 12 de junho, segundo reportagem do jornal Express Times. A Amy e o Steven nasceram no Hospital St. Luke, em Fountain Hill, em 17 de abril de 1986. Além disso, de acordo com a reportagem, as mães dos jovens foram colegas de quarto na maternidade e frequentam a mesma igreja na localidade de Easton. Pô, demais, né, cara? Mas também essa, curioso, essa cidade, né? Deve ser grande, né? É, o destino tava traçado. Deve ser uma cidade enorme essa. Tem que mandar essa música pra eles, né? Tem que mandar essa música pra eles pra eles casarem com. Imagina, deve ter um monte de opções, um monte de coisa pra fazer. A noite só um deve hospital. Deve bombar, assim, né? Imagina. Putz, agora eu já achei desinteressante a notícia também. Vamos pra Raposa! Vamos pra Raposa agora! Ver o que, que aconteceu com os indefesos irmãos gêmeos que estavam com a raposa. Tá, então vamos pra Raposa. Dá a tua notícia da Entrou Raposa. Entrou a Raposa! Então. Faminto! Se devorou as tuas! Vem dar a notícia da trilha, Raposa. A trilha, aqui, a trilha! Vocês não imaginam o que aconteceu com esses dois irmãos gêmeos? Duas crianças gêmeas de apenas 9 meses foram internadas com ferimentos gravíssimos. Todo ensanguentado. Não, os detalhes. Após serem atacadas durante o sono, hein? Imagina você dormindo hoje à noite. Imagina você no seu sono, vem uma raposa e... A raposa faz esse barulho, né? De gato. Os paramédicos foram acionados para prestar os primeiros socorros e as meninas não passam perigo. Bom. Que sem graça. Não corre perigo. Tá bonito. Foi bonito, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Editou por conta e risco a notícia. Vai daí, Pizinho, manda bala aí. Pizinho. Sobre os homens serem todos iguais. Viu? Outra Aline. No meio-dia foi uma Aline, agora é outra Aline. Aline Martins de Porto Alegre. Alines também são todas iguais. Todas. Boa tarde, guris. No dia 12 de junho comemoro, junto com meu namorado, um ano de namoro. Nos conhecemos em uma festa no dia dos namorados do ano passado, onde eu já tava além do brilho, entendeu? Além do brilho! Que beleza! O fato é que ele se destacou por ter realmente cuidado de mim. Por incrível que pareça, ele não tentou nem me beijar. Aí trocamos o Orkut e tal, o telefone, e começamos a conversar. Desde lá, não tem um dia que a gente não se fale ou entre em contato de algum jeito. Aí tá o cara, bicho. Não somos iguais em muitas coisas. Por exemplo, eu gosto de futebol e ele não. Mas podemos contar nos dedos as nossas brigas. Tudo isso porque somos sempre sinceros um com o outro e, acima de tudo, somos simplesmente amigos. Nós falamos, escrevemos as mesmas coisas ao mesmo tempo desde a primeira semana que nos conhecemos. Pode parecer bobagem para algumas pessoas essa coisa toda, mas o amor está muito além da explicação. É mais do que estar sempre do lado, andar de mãos dadas na rua, se preocupar se quando ele saiu de casa lembrou de levar um casaco. É mais do que ter sempre uma desculpa pronta para poder vê-lo. Antes eu pensava realmente que amar significava sofrer, chorar, se escabelar de ciúme. Agora vejo quão feliz somos e ainda seremos sem precisar esforço nenhum. No raso, todos os homens são iguais. No fundo de cada um deles existem qualidades que só a mulher que eles escolhem como sua tem o privilégio de conhecer. Um grande beijo para vocês e peço que digam ao meu namorado que eu amo ele muito. Que legal. Aline Martins, do Porto Alegre. O nome dele da parte do raso é Daniel Archer. E peço que leiam no pretinho das 13 ou das 18. Legal, Aline, hein? No raso todo mundo é igual, mas vai mergulhar que tu vai achar. É, boa, Aline. As qualidades. Boa, isso aí. Perfeito. E aí, Cajezinho? O que é? Quando um homem pede pra colocar, a mulher fica envergonhada. Quando coloca, ela gosta e quando tira, ela até chora. Mas me veio uma coisa na cabeça agora. Não é isso, Gaúcho. Não é isso, Gaúcho. É a aliança. Alliance. Qual é o melhor castigo pra um time que joga sujo? Tempo. Levar um banho de bola. Boa. Uma lavada, né? Boa. Qual é o melhor castigo? Não, essa já foi. Qual é o problema do decorador quando ele procurou um médico? Tempo. Decoração. Muito bom. Pode escrever. Qual é o alimento mais parecido com a mulher? tempo. Vaca. Peixe cru. Tá. Ostra. O pão de forma. Tem miolo mole, se não comer logo, mofa. Que isso, maluco. Cara, e mulher mofada é ruim, hein? Aí, meu, ó, o pão feito em casa tem aquela casquinha toda. Qual o cúmulo do azar? Tempo. Jogar com ele mesmo e perder? Não, né? Cagar num palheiro e se espetar com a agulha. Qual a diferença entre a bota e a calça? Essa é fácil. Tempo. A calça. Boa. O que as meninas fazem após completar 15 anos? 16. Boa. O que é mole, mas na mão de uma mulher fica duro? Esmalte. Esmalte. Boa. Macarrão. O que faz o mês de maio ficar maior? Tempo. De maio ficar maior. Tá. Um a dia. Letra R. Maior. Ah, é mesmo. Boa, boa, boa. Qual o cúmulo da matemática? Tempo. Ah, jogar bola na sexta e ela quer no sábado. Não. Pedir um cheeseburger, comer o burger e calcular o X. E a última. Mandar um abraço pra rapaziada do Tia Zefa. Um dos melhores cheeseburgers do mundo. Do Tia Zefa. Grande abraço pra galera. Abriu um lugar de hambúrguer bom também lá na Cidade Baixa, lá. Just Burgers. Just Burgers. Vamos lá que vale a pena hambúrguerzão. Burgers, a última aqui, ó. Se um rapaz, quando perde os pais, é chamado de órfão, o que é quando perde a voz? É mudo? Mudo. Boa, muito bem. Quem mandou foi o Maicon de Joinville. Boa. Valeu, Maicon. Rapidinha. Pô, mas não precisa nem ser tão rapidinho. Na China, tudo é proibido. Inclusive o que é permitido. Na Alemanha, tudo é proibido. Exceto o que é permitido. Maia. Nos Estados Unidos, tudo é permitido, exceto o que é proibido. E no Brasil, tudo é permitido, inclusive o que, é proibido. Pô, muito bom, Marcos. Resumiu aqui, né? Resumiu muito aqui o ouvinte bom, foi suprimido, cara, do e-mail. Antes de mandar aqui os classificados do Pretinho, quero ler uma notícia importante. Eu tô todo notícias hoje. Importante. Pô, aqui importante. Todo notícias. Bem. Dois, três, tu é gay. Agora que não precisa diploma, né, minha? É o novo canal Fetter New. É isso aí, cara. Olha, pô, morreu falecimento. Quem morreu? Faleceu o Apolônio, cara, da Praça é Nossa, né? Apolônio! Eu não lembro. Fazia com a vozinha aquela. Era aquela... o filho, a velhinha, quem fazia. É o Viana Júnior. Não, Viana Júnior era o cara. Ele era Júnior há muito tempo, hein, cara? O senhor que acompanhava sempre, e se irritava lendo o jornal. Isso mesmo. Querida, tá. A velhinha não, a velhinha é o filho do Carlos do Nóbrega, hoje. Né? É, isso aí. Mas que legal isso, aliás, né? O Carlos é Manuel da Nóbrega, o criador da praça, Carlos Alberto Nóbrega, depois o filho, o neto do criador, também trabalhando e atuando e dirigindo. Só que tomara que a família não perca, entendeu? Só nossa mulher, ela. O talento veio diminuindo, né? A cada geração. É verdade. Aliás, é assim, né? Normalmente é assim. Na mesma área. Mas a notícia é a seguinte: em Nova York, uma mulher foi despedida do grupo, daquele grande grupo de serviços financeiros chamado Citi, né? Citi Group. Enfim, a maior empresa de serviços financeiros do mundo, por ser, segundo ela, gostosa demais. Seus atributos físicos seriam uma distração para os funcionários do sexo masculino. É verdade, né? Acontece, Marcelino? Possivelmente para algumas funcionárias também. É verdade, hoje em dia, né, Marcelo? Acontece muito, inclusive nessa empresa que a gente trabalha, né, Marcelinha? É verdade. Ela tá processando a companhia. Aí disse ela: eu nunca usei decotes. Gosto da moda, mas sempre me vesti profissionalmente. Tem imagens, Marcelo? Não tem, mas cala a boca, Marcelinha. O nome dela é Lorenzana. Não, olha, é nome de... É nome de chuveiro, né, cara? Lorenzetti. Lorenzana, de 33 anos. Olha... Não, pera aí um pouquinho, cara, só um pouquinho. Vou ser obrigado. Se ela foi demitida por ser... Demitida não, mas ela foi trocada de... Por ser gostosa. Imagina o que deve ser de bonitinha a Lorenzana. É, né, cara? Vamos pro Google. 33 anos, cara. Deve Google, ser Google, bem bonitinha. Põe no Google, dá uma nota. Bota aí, Lorenzana, Nova York, City Group. Para tudo que tu tá fazendo aí pra lá. Isso é um bom motivo pra parar. Ah! Aí ela botou aqui: que seus superiores pediram que não usasse roupas justas no local de trabalho. Eu nem tenho culpa de ter curvas, disse ela. Ela acabou sendo transferida para um departamento interno da empresa, onde menos funcionários seriam enfeitiçados por seus encantos. Trabalhou com ceguinhos lá. Seu advogado alega que isso foi uma retaliação à sua reclamação de assédio sexual dos colegas. Isso tem muito também nas empresas. Logo depois, ela foi demitida. É isso aí, cara. Ela está processando o Citigroup por danos morais e, em comunicado, a empresa afirmou que não discrimina funcionários e que a alegação da moça é totalmente falsa. Agora eu vou sair em defesa da moça. Você defende a moça? É fácil. Porque, cara, não há lugar no mundo onde exista uma relação profissional entre homens e mulheres que os homens não deem em cima das mulheres. É verdade. É verdade, amigo. Mas provavelmente essa daí não aceitou sair com o chefe, foi demitida. É verdade. Isso acontece muito, né? É verdade. Tem que sair com o chefe, amigo. É verdade. Cala a boca, Marcelino. Cala a boca. Classificados do Pretinho. Vamos mais então com mais duas ofertas aqui dos classificados do Pretinho. Vendo um telefone Nokia 5800 seminovo. Sabe que modelo é esse? Eu não sei. Bota no Google aí, cara. Desbloqueado. Desbloqueado para todas as operadoras com caixa e tudo mais. No valor de R$700. Ah, deve ser bom, né? Pelo contato valor. Com o Charles no e-mail. Ah, Charles. RECH 1989. RECH1989@hotmail.com. Tá bem? Aham. Mais um aqui. Olá, caros amigos do Pretinho. Meu nome é Ellison de Silva. Ellison. Moro em Guaíba e estou vendendo o meu Fusca de 4 portas. Ah, é uma raridade. Ano 71, Fusca azul. Bancos de couro, 5 pneus novos, ignição eletrônica, ótimo carro, motor novo. Meu pai pediu para que eu vendesse, pois ele não tem tempo para manter o carro. Sempre que falo dele, as pessoas falam que é mentira, que foi adaptado, mas não é. É real. É um táxi da década de 70, uma ideia da Volkswagen que não deu muito certo. E desde já agradeço a atenção. Manda aí um fiadapu pro meu pai, o seu Hélio. Cara, e os Fucas todos vinham com banco de couro, né? Todos vinham com banco de couro. É um opcional, né? Aliás, vocês já viram? Vocês já viram na garagem do prédio aqui o Fusca do Pretinho? Já. Fica, ele tem até os cílios aquele, né? Tem. Chegou quando? Chegou fim de semana agora, chegou. No próximo Pretinho na Casa da Vida, nós vamos com o Fuca. Nós vamos de Fuca. Mas não vai caber todo mundo. Aí que tá a graça. Eu não tenho como me emprestar esse carro. Para fazer uma jogada? Não, é melhor que aquela Kombi, né? Mas cara? É que o Fetter disse aí é que tá a graça, porque ele tem um banco exclusivo para ele, pro seu motorista. Mas a gente pode fazer um rodízio na pilota do Fusca. Quem é que vai entre o motorista e o carona? Não. Bom, deixa eu passar o e-mail pra quem quer comprar esse Fuca aí. Não tem valor. Ele não bota o valor, mas não deve ser barato, afinal de contas é uma raridade, né, cara? É Ellison. Não, Ellison. É com H? É com H de hélice. E 2 S's. Ellison, com N de nariz no final, 88. Ellison88@hotmail.com. Ah, desse até. Tá bem, boa sorte pros nossos queridos ouvintes que mandam as suas ofertas aqui pros classificados do Pretinho. Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo, pela web, atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, você que engrossa aí a audiência de mais de 15 mil cabeças no auditório virtual aqui do Pretinho Básico. Estamos até às 19 horas com a Telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. A Telefonia Big tá levando o Pretinho Básico para dentro da casa do ouvinte, aproximando ainda mais a rádio de sua audiência. Mande pra gente, caso você não tenha mandado ainda pro mês de maio a promoção que vai levar o Pretinho pra sua casa, mande pra gente um torpedo SMS para o número 49207 com as letrinhas P de Pretinho, B de Básico na frente do seu texto e o texto que vai dar sequência à seguinte frase: eu quero um Pretinho Básico na minha casa, porque parará, parará, parará. Não é mesmo, doutor Alceu? É, bata mesmo! É isso aí, doutor Alceu! Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Doutor Peter, o Parreira não quer o Inter, doutor Peter. Ai, ainda bem. Descartou o acerto colorado, Parreira. Diz que não vem pra cá de novo. Sabe o Geninho? Sei. Pediu demissão lá do Atlético Goianiense. Quando é que o Parreira treinou o Inter, Fé? Putz, não sei, cara. Mas foi na década de 90, 90, né? 2000 é coisa. Ah, 2000 coisa? Não. É bata mesmo. É mesmo, 2001, 2000. Sabe muito, doutor Alceu, é hein? É bata mesmo. Informação no lance. Pô, nem eu lembrava. 2000 e coisa. É, 2000 coisa. É, bata. Hoje tem o Sobis, meu, bola aqui pro Rio Grande do Sul, poxa, né, doutor Pedro? Rio Grande do Sul, Sobis, que foi na despedida do Potter lá no Rui, no Costelo do Rolete lá. É, bata grande mesmo, Rui. É. E Calheiros, Lele, que é a estrela do time, Porã e Mr. P também estarão. Bola nas costas hoje às 8 da noite aqui na Atlético. O empresário do Sobis diz que ele tem 50% de chance de jogar no Flamengo. Oh. Cara, eu não quero dizer nada, tá? Hoje às 8 ele vai dizer qual time que ele vai jogar. Não vai dizer nada. Em primeira vai dizer. Não vai dizer. Ele disse pra gente na sexta noite, ele disse, ó, na segunda-feira vou falar onde que eu vou jogar. Segunda noite. Flamenguinho. Flamenguinho. Flamenguinho. Não vai dizer. Não é o Flamengo. E não é o Flamengo. Não vai dizer, não vai dizer. Barraram os argentinos lá na África. Não diz, Sobis, não diz. É, bata bem, os barra brava argentino não deixaram entrar lá em Joanesburgo. Ah, polícia? É, o doutor Potter não chegou lá ainda, doutor Peter. Olha, só um pouquinho, vamos chamar Potter, tá na linha, Potter? Não, puta que pariu. É, não tá. Não, tá. Não, aliás, ninguém nos ouve, não. Dá pra ouvir nada lá, deixa eu ver, vamos. Não, ver. Eles estão sempre nos ouvindo. Dá pra ouvir. E a gente umas também, explosões, deixa eu ver aqui, assim, peraí, deixa eu ver. Vamos ver se alguém responde. Alô, África, estão ouvindo aí? Pode falar se tiver algum técnico aí. É, qualquer um, só que esse povo não paga vale pessoal aqui, não. Só que lava a roupa aí do alô, Potter. Alô, África, estão ouvindo? Ninguém ouve aí, não. No... Não tem ninguém, pô, lá nem aí, na África os negros estão nos ouvindo. Não, ninguém. Era isso, doutor Pedro. Tá bom, doutor Alceu. Aqui, ó, ó, Maurício, fala, para pia. Tudo que tá falando, ó. Tá fazendo aí, ó. Vamos botar no blog. Ó, o Jonas, o Kate Richard. Nós aqui estamos vendo. O Jonas na capa da Rolling Stones, cara. Claro, que maravilha. É, cara do Jonas, vamos botar, vamos twittar isso aí. Claro, deixa eu aproveitar tá a rabeta. Manda aí. Doutor Alceu. Cara, dia 19 de junho vai ser um dia muito importante para todos nós. Dia 19 de junho? É, porque vai ser o dia que a gente vai na casa do ouvinte fazer a promoção. Eu quero perder a minha casa. É verdade, amigo. E depois estaremos no Café Madrim em Porto Alegre com a balada do Pretinho. Então veja só que sábado legal esse. Agenda cheia. Agenda cheia, demais. O Pretinho na casa do ouvinte, depois balada do Pretinho no Café Madrid em Porto Alegre. E entre a balada e a festa, livre churrasco para compras. Na casa do livre Pedro. Para compras. É dia livre para compras. Churrasquinho lá em casa, então. Com direito a gelo seco. Não mais, acabou não a mais, máquina. Cara. Acabou a máquina de gelo seco, levaram. Mano. Ainda sobre Copa do Mundo, pérolas de 2006. Pode ser só 3, 4, pode não, ser? Pode ser. Quantas tu quiser, Pianjas. É, de colegas nossos, jornalistas. Não seleciona, faz todas. Todas? Claro. São muitas. Então vai duas mesmo. O Kleber Machado da Globo, a torcida grita Deutschland. Deutschland. Ou seja, Deutschland. Ou seja, Alemanha em alemão. É Alemanha em inglês. Inglês. Inglês. Maurício Noriega da Sport TV. Traduzindo para o bom português, toco e me voe. Quer dizer, não tá mais comigo. Não, na real o cara tava certo. Alemanha em inglês é Germany. É, Deutsch. Ah, né? É verdade. Alemanha, Alemanha é alemão. Deutsch. Não, só falou pela redundância da coisa. Por ah, isso. Tá. Alemanha é alemão. Marinho Pérez, da Sport TV. Hoje, o Filipão é tão adorado em Portugal quanto o Pedro Álvares Cabral. Ai, ai. Tem outra boa aqui, olha só. Se Macumba, o Miller, falou na Bad. Na Bet. Se Macumba fosse coisa boa, o nome não seria Macumba. Seria Boa Cumba. Meu Deus! Barbaridade! Essa aí é a melhor de todos. Genial. Renato Maurício Prado da Sport TV. Ninguém joga bem tão mal quanto o Brasil. Bah. E é verdade, né, Gato? Eu tenho mais uma de Copa aqui ainda. Manda posso aí. Ir? Mete aí, árbitro Cajé. Brasileiro estará em Inglaterra e Estados Unidos a partir da ameaçada de atentado. Carlos Simon e os dois auxiliares, Altemir Hausmann e Roberto Bratz, vão estrear na Copa do Mundo da África do Sul no duelo entre Inglaterra e Estados Unidos pelo Grupo C. Caraca. É a partida considerada como maior risco na competição. É verdade. A Al-Qaeda chegou a fazer ameaças de atentado para o jogo, que marca a estreia das duas equipes no Mundial. Será em Rustemburgo, no dia 12 de junho, às 15h30. Inglaterra e Estados Unidos, bah, com arbitragem do Carlos Simon. Pá, jogando. Ah, mas eu acho difícil, né, meu? Muito difícil. Ah, meu, não, a Al-Qaeda tem células na África. Ah, mas, cara, a Al-Qaeda acabou, cara. A Al-Qaeda acabou. Frases antes da morte. Depois, a Al-Qaeda acabou. Não tem essa. Pode ficar tranquilo. É, frases antes do atentado. Todos os barbudos lá. Cara, esses al-qaidenses aí não são nada. Mas assim, eu também não vejo porquê, meu. Não são de nada. Uma bomba ali nos Estados Unidos e Inglaterra. Mas não é... Mas é que mas é que Estados Unidos e Inglaterra são os dois maiores inimigos da Al-Qaeda, que vão estar jogando entre si. Imagina. Imagina a quantidade de inglês e norte-americano no estádio. Mas é o famoso dois coelhos com uma caixa d'água, né? Mas assim, se fosse o caso, sequestra um avião e joga no parlamento em Londres, sequestra um avião e joga de novo. Já tá manjado, Alexandre. Já tá manjado. Ah, agora vocês estão tudo. Então sequestra um navio agora. Sequestra um navio. Não é no metrô e tal, Big Bang. Claro que não. Esqueçam isso. A Al-Qaeda tá caída. Al-Qaeda. Al-Qaeda. É, coisas que acontecem em um minuto no mundo, amigos. Olha que coisa brilhante isso aqui, cara. 107 pessoas morrem. Em um minuto? Em um minuto no mundo. Sendo que 18 delas morrem de fome. Barbaridade. Aí ficou triste. Triste, né, cara? É verdade. 250 bebês nascem, Marcelo. 113 nascem na pobreza. É verdade. 15 nascem com deficiências. É muito triste, né, minha? É muito triste. Você que tá aí sentado no seu sofá, tá tudo bem com você. Lembrando que em um minuto essas coisas... Oprah Winfrey ganha $523 por minuto. Caraca, meu... Quase R$1.000 por minuto. Pai, eu achava que ganhar 10 centavos por minuto era o bicho. Por minuto, 3 crimes violentos são cometidos nos Estados Unidos. Acontece isso muito. No Brasil é mais ainda. No Brasil também. Por minuto, 3 crimes violentos. 3 crimes violentos nos Estados Unidos. Dois assaltos a carro são cometidos nos Estados Unidos. Por minuto. Por aqui, minuto. Então... Só que essa aqui tá defasada agora. Por minuto, 55.757 barris de petróleo são usados. Os caras não estavam contando com um acidente lá no Golfo do México quando fizeram essa estatística aqui. 360 raios por minuto acertam a Terra. Sobem, né? Na verdade, porque o raio sobe, né? O raio não acerta. Eu nunca acreditei nisso. Não, mas é verdade, cara. O raio sai da Terra e vai em direção à nuvem. Já testou isso? Então vai testar primeiro, depois vai falar. Tá bem. Sabe por quê? Não, eu também já li, obviamente, que os raios não caem na Terra, saem da Terra. Mas como é que tu justifica pra mim daí o para-raio? Que tá ali a princípio pra receber a descarga elétrica em forma de raio que vem do céu. Não, ele tá ali porque ele fica mais próximo do céu. Então sai através dele, porque ele tá mais próximo do céu. O para-raio, na verdade, não é um para, é um envia-raio. É o pensamento oposto. Então eu vou tirar o do meu raio. É o envia-raio. Certo. Que ele tá mais próximo das nuvens, da onde tá a tempestade, das cargas elétricas. Eu acho que o que nós estamos falando é a descarga. Sim, o raio é uma descarga. Terra, né? O raio é uma descarga. A descarga sai da Terra. Agora, o dano causado é onde acontece o choque. Sim, mas é que a descarga é eletricidade, é calor, né? E aí queima o que passa por uma... Por isso que gente já morreu e tudo. Eu posso estar dizendo uma grande besteira, mas eu sempre achei que o raio caía do céu, né, Caio? Tanto que existe o ditado, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Que caía no para-raio, né? O para-raio estaria ali para atrair este raio, por ser um pedaço de ferro, né? Uma estaca de ferro que atrai o raio. Pelo para-raio tem um cabo que corre lá do terraço, do telhado do edifício, que corre e vai pra terra, né? E lá na terra se dissipa essa energia. Perfeito, só que é o pensamento contrário. Ele sai, passa pelo cano e sobe em direção às nuvens. Ele leva pro para-raio exatamente essa descarga. Mas é mais legal achar que cai. É mais legal achar que cai. Então, não provaram ainda. Fica assim. Fica a dúvida pra mim, pelo menos. Na realidade, a gente não consegue explicar a forma física, porque ninguém aqui é professor de física. E se tu olhar um raio um dia de tempestade, ele tá caindo do céu, né? Não, mas isso é impressão, né, cara? Alguém vai escrever direitinho, né? É uma luz, ele vem inteiro, é uma velocidade da luz. Como é que tu vai ver se ele tá caindo ou se ele tá subindo? Eu sou rápido, cara. O meu olho é bom. Eu vejo que cai, cara. A cada minuto, 54 quilos de comida ainda boa é jogado fora nos Estados Unidos. A cada minuto, 430.997 quilos de lixo são jogados fora nos Estados Unidos. Meia tonelada. Barbaridade. A cada minuto são diagnosticados 9 novos casos de HIV positivo. Curuzos. E manda um cala a boca Marcelino pro Guilherme de Floripa. Mandou aqui o Guilherme Proença. Obrigado, Guilherme. Sabe, valeu. Nos fez pensar, né? No Brasil é menos lixo produzido, né? Porque aqui a gente pega e põe na, transforma o nosso lixo em programas de televisão, cara. De rádio também, Marcos. De rádio também. Barreira treinou o Inter em 2001, viu? Também tem os meus. 2000 é coisa. Abraço, Homero, não, Homerinho. Boa, KG. Querido Homero, né? Grande pessoa. Está aí nos ouvindo. Nada como um homem que entende de futebol, né? Um cara do time adversário, saber as datas. Tem que entender de futebol, né, cara? É outra história, né, cara? Tudo bem. Vai? Vai, pode ir. Ah, é? Quer ir? Quer ir? Vai ou não? Quer ir? Não, vai. Não, se vai. Inventaram de reprisar no Pretinho das 18 no sábado a polêmica dos escoteiros. Mas o que há de polêmico em um escoteiro? São gays. O que é? Lê o e-mail. Lê o e-mail. Agora ferrou total. Não é isso. Aí o Maurício mandou e-mail. Olá, amigos. Gostaríamos de agradecer sobre as ofensas que ouvi no rádio que vocês falam sobre os escoteiros. No sábado, às 18, eu estava ouvindo a reprise de um dos programas quando ouvi diversos deboches após lerem um e-mail de um escoteiro sênior. Eu estava no trânsito, voltando do meu grupo, vestido como um abobado ao lado do meu filho, também escoteiro. Sou chefe escoteiro. Sim, aquele palhaço que se veste como criança. Cara, não acredito. Acho que foi isso que vocês falaram. Mas deixa eu me aprofundar um pouco mais no assunto. Ser chefe escoteiro é um trabalho voluntário. Aposto que vocês não sabem o que isso significa. Nós, bobinhos, nos vestimos desse jeito. Aí fazemos umas coisas bem bobas. Campanha de agasalho, comida para as pessoas mais necessitadas. Passar um bom exemplo de cidadão, palestra sobre prevenção ao uso de drogas e outras coisas que não têm a mínima importância para vocês. Muito obrigado pelo apoio da rádio e de vocês. E que continuem com esse trabalho voluntário que só faz mal à sociedade. Não, só um pouquinho, eu preciso me dirigir para, como é para o nome que dele? A gente, que ele disse aqui, para nós. O Peter, né? Não tá. A gente continue com esse trabalho voluntário que só faz mal à sociedade. Aguardo o retorno deste e-mail, Maurício Paz. É que mandou esse. Deixa eu falar com o Maurício Paz, presta pra meu mim. Meu grande amigo Maurício Paz. Fala com ele olhando pro e-mail presta dele. Presta pra mim, vou falar contigo, Maurício Paz, olhando aqui nos teus olhos, olhando pro teu e-mail, por tudo que tu escreveste aqui a partir do teclado do teu computador. Perdeste tempo mandando para este zananás aqui do Pretinho Básico esta tua queixa com a qual eu concordo. E digo, cara, vocês não podem ter feito isso, né? Não, cara? Mas depois pedimos desculpa. Depois a gente pediu desculpa, cara. No dia que a gente ainda não tinha pedido. É uma verdadeira multidão de escoteiros e lobinhos e lobinhas. A gente mudou muito a nossa opinião. Os escoteiros são incríveis e másculos. Mas isso não tá em questão, mas entendeu, assim, cara? Se for colocado por algum idiota... A gente sabe que escoteiros são homens. Eu peço desculpas aqui em nome do Pretinho Básico ao Maurício Zelanes Paz, pelas meu bolas amigo fora. Maurício Paz, meu bruxo, meu irmão. Coroinhas, nem pensem em mandar e-mails pra gente. Por favor. Cara, uma coisa muito importante que ainda tem que ser falada nesse programa, a Solange Gomes foi garota da banheira do Gugu. Melhorou muito a imagem dela. Ela da capa da Playboy na primeira meia hora. A que comprou cueca no Rio. Não posso esquecer também, não posso esquecer. Simulado online, simuladocazuca.com.br, até dia 13 de junho, semana que vem, você se cadastra pra fazer um simulado da sua casa, um simulado baseado nas provas da Universidade Federal. É o jeito mais fácil, prático e assim... É fácil e prático, né? Pra você o jeito mais se bom preparar pro vestibular. Que vai fazer, né, Pianjas? O jeito mais bom pra você se preparar. Se eu for fazer, precisa. Vai, tentei. Tem um salmo pro Cid, amo muito vocês, em especial o Potter. Potter quer casar comigo. Quando ele voltar da África, ele responde. Manda um abraço pra mim, Ana Emília, e adoro todos vocês, meus amigos. Adoro. E um gimme more pra todos que adoram o PP. Vem, Cidão. Qual é o e-mail? Depois que vou passar um e-mail. Boa noite. Féter, você está bem? Eu tô bem, tô bem. Finalmente alguém voltou a mandar neste programa. Eu estava cansado do Maurício. Me chamava sempre perto das 7. Ah, olha que oração, velho. 2 para 7, velho, não. Vem aqui para te ver. Opa, Cidão. Vamos concentrar para os salmos na noite desta segunda. Você que está aí, reflita e prepare-se antes para a Copa do Mundo. Vem aí. Antes do salmo, Cidão, vamos só ver que horas são aqui. Que horas são? Pode crer, assim vamos lá, é queima. Isso aí. Pô, desculpa, Cidão, é. vai lá. Pode crer, o hip hop dominou. Agora é este que vai me atrapalhar? Não, parou. Eu não aguento mais. Lamentável, Cid. Você está vendo e não me deixam ler. Uma empresa que não dá valor ao hip hop. Ana Maria de rua, grafite. Você não me deixa ler. Cara, deixa o Cid ler, guri. Obrigado. Na Globo não era assim quando eu fazia o Jornal Nacional. Vai, Cid. Ana Maria entrou na cabine e foi vestir um biquíni legal. Mas era tão pequenininho o biquíni que Ana Maria sentiu-se mal. Ai, ai, ai. Mas ficou sensacional. Boa noite.